806, informação quilo, informa que só pegou a informação quilo, mas não conseguiu pegar completa, entendeu? Ciente, a gente teve um probleminha aqui no Atis, aguarde só um instantinho pra passar as condições do campo e cópia, ok? O gol no 806. Valeu. Só no gol 954, boa tarde, pro Natal 65 a bordo. Então 8001, continue o táxi em frente, pátio, Juliette, Alfa, ponto espera, dá um no 0186, torre, e o ajuste é padrão. Pátio, Juliette, Alfa, ponto espera, torre, 0186, boa tarde. Boa tarde, levando a Alfa. Sente, gol no 754, ingresse na táxi 6 quilo, primeira à esquerda agora, pátio 3, e reporte para ingressar no principal, gol no 754. Aqui, ingresso naquilo, pátio 3, reporta para ingresso na pátio principal 704. OTAN 3193, dois da companhia já iniciou o táxi, está livre, puxar e acionar no 10, e chame táxi. OTAN 3193, OTAN. Voo 1806, aguarde nas condições. Ok, voo no 806, Salvador, opera visual, o vento 100 graus, 1-5 nós, pista em uso 1-0, o ajuste 1-0, 1-3, temperatura 3 graus e hora certa 15-05. Tá pronto para cópia? Pronto, cópia. Ok, tá autorizado Aracaju, nível 190, pista no 0, decola, curva esquerda, subida Puca, após Puca, Jamo, Jamo, DCT, Aracaju, 19-8, frequência do controle, transponder 5127. Autorizado Aracaju, 190, pista 190, após decolagem, curva esquerda, Puca, Jamo, direto Aracaju, 19-8, o controle 5127, transponder gol 1806. Correto, gol no 806, chame pronto, vai puxar e acionar no portão 7. Chamada pronta. Torre 186, tem um pouso, gol no 600. Obrigado, uma boa tarde. Se foi o TAN 3566, pousou e livrou, informo, só recebi a portadora. Prossiga o táxi pela Alfa Kilo, pátio 3, e aguarde o gate 10. Alfa Kilo, pátio 3, para 10. No norte de Salvador, a 1.000 pés. 100 graus, 14 nós, decolagem autorizada. Gente, decolagem autorizada, 5728, bem de Deus. Curva após 2.000 pés, ok? Pela esquerda. Curva após 2.000. Torre Salvador, muito boa tarde. Passaria 2230 no ponto de espera, prontinho. Gente, passaria 2230, mantém o ponto de espera. Mantém. Confirmando o aerolevantamento. Só um instantinho para cópia, o EcoMyTank está no pátio 4, não é isso? Ciente, só um minuto. 3193 da tampa do táxi, 1952, 4 horas, alterna a Guarulhos. Ciente, tá 3193, táxi autorizado pelo pátio Juliette Alfa e do ponto de espera dá um no zero. Chame a torre em 18-6, o ajuste padrão, boa viagem. Obrigado, Juliette Alfa, 18-6, boa semana pra lá. O TAN 3566, mantém a posição na saída do pátio 3 e dê passagem a um Airbus da companhia 320, vai sair na Juliette. Após o Airbus, prossiga para o gate 10, ok? Vai manter a entrada, a saída do pátio 3, dá passagem ao colega da companhia e aposta para o posição 10. Correto. Autorizado pelo aeroporto, a minha pele vai preparar na visão do aluno, pouso autorizado. Obrigado, pouso autorizado e baixado e travado. Passaria do linhas aéreas 2230 após o 37 gol na curta, aliás, e manter a pista no zero. Ah, Ali mantém após o gol, passarinho. Treinamento pelo lado, Telemark, reporte táxi. Vou direto ao Itapê. CS 356. O Eco Mais Tango, tá pronto pra cópia? Ok, o Eco Mais Tango autorizado de aerolevantamento, o local Salvador, Salvador, sai restrito a 1000 pés no corredor Axé até o farol da Barra, decola da pista no 7, com curva à direita, aguarda a liberação do controle para prosseguir para o setor do aerolevantamento, o controle opera em 19 decimal 8, a torre 18.6. E o transponder é o 0150. Só manter a nível de voltagem no 0. Gente, vai com mais tempo. Qual o POB? Ok, chame a torre em 18.6 para o acionamento. O ajuste é padrão. Boa viagem. Gol 1328, controle Salvador. 328, passa ajuda, cruza 200. Net, identifique, chega na Mari, deixa para o 060, o gol 1328. Mari, identificou para o 060. Do 2230, vento 090 graus, 149, pista 10, decolagem autorizada. Decolagem passageiro. Via Alfa, Kilo, pátio de cargas, o gate é o 612. Alfa, Kilo, pátio de cargas para o 612, o 600. Obrigado, bom dia. Nada. Autorizado, o Azul 4089, chama para o táxi. Para o táxi, 2230, decolado 12, controle 198, boa viagem. Grato, bom serviço. Fortaleza, boa tarde. Afirma, boa tarde, tem das condições, o 6723. Ok, o 6723 autorizado, Fortaleza, nível 310, via Peruísque 50 até Mossoró, após a Peruísque 33, decola da pista no 0, curva à esquerda, subida Momo, transição G-Bit, controle 119, decimal 8, acione 5126. Peruísque 50, Mossoró, Peruísque 33, decola da 10, curva à esquerda, Momo G-Bit. 098-51-26, transponder, 6723. Correto, 6723 da web, chame pronto no gate 4. Chama lá. O 3193, boa tarde, tá pronto, tá no ponto de espera da 10, tá pronto. Tente manter o ponto de espera, 3193. Livre ILS, desça para 2 mil pés, o ajuste padrão, informe estabilizado. 2 mil pés autorizado, ajuste padrão, chamada estabilizado localizador, Whisky Yankee Uniforme. Força aérea 5958, Salvador. Escuta. Dá presente, vou ir direto ao Natal. Natal, dá presente, obrigado. Estou no final do procedimento, baixar a tramada. descendente está 3660, avistado, pista 10, pouso autorizado, 100 graus, 16 nós, 3660. Confirme, 100 graus, ponto 16. Afirmativo, 16, 16, altímetro agora 10, 12. 10, 12. Eco Mike Tango, alinhar e manter, pista 17. Tanto 001, decolado azul no 4, controle 19-8, boa viagem. Obrigado, Matheus. Chame a torre em 686 e o ajuste agora 10012. Boa viagem. Então, Logo no 754, boa tarde. Boa tarde, Logo no 754. Você confirma se recebeu o ATIS? Ah, negativo, ATIS. Ok, Salvador, opera visual, o vento é 100 graus com 15 nós, pista em uso 10, o ajuste 10012, temperatura 32 graus e a hora certa 15:15. Tá pronto para cópia, Campina Grande? Prossiga na escuta, obrigado. Ok, tá autorizado Campina Grande, nível 390, via Pêsulo 10 até Neuma, após DCT, Campina. Decola da 10 com curva à esquerda, subida Pulca, transição Zipar, o controle 119.8, acione 5130. 390, autorizado Campina Grande, Pêsulo 10-0 via, decola, confirmado, 390, Pêsulo 10, Neuma, após Neuma DCT. Decola da 10, curva esquerda Pulca Zipar, aciona 5130, controle 19-8. Correto, chame pronto no gate 3. Bora, obrigado. Objeto 5728, controle Salvador. Ligou 1322. Na chegada da margem, libera a restrição de altitude em Chape, de forma que a gente possa passar um pouco mais baixo em Chape. Ok, observará a possível esteira, quando pronto, será autorizado 80 com 14 após o implantação, ok? Uno 328, desça até 3 mil pés, o ajuste 10013. Ok, para 3 mil pés, beleza, obrigado, um domingo bonito desse, merece uma chegada mais bonita. Ok, então ficou 570214 mesmo. É o POB lá em Recife, 1377 local. Eu não vou mandar mensagem porque os meus horários estão errados no céu, ok? Eco Mike Tango, livre decolagem, tentando a possível esteira, 80-14, Mike Tango. F, livre acessão para o, uma centena, setor oeste da ilha, Juliette Quebec, ele informa para o lançamento. No solo, azul no 8, libera a direita, 121.9. Liberada a direita, 121.9, tá 393660. Papa Tango, Eco Mike Tango, decolado azul no 8, curva direita, corredor cheio, 19.8, até a volta. 19.8, até a volta. Aracaju, tá 8001. Até o perfil da saída, tá 8001. Boa tarde, o Eco Mike Tango. Eco Mike Tango, boa tarde, prossiga. Ingressão no corredor Axé, para levantamento na radial 350. cargas e prossiga pelo presente pátio, autorizado gate 01, né? Ciente pela 3 até o 01, no TAN 3660. Whisky Yankee Uniforme, chama agora 2 Salvador, 18-6, tem um bom posto. Obrigado, tchau, boa tarde. Salvador, muito boa tarde, Whisky Yankee Uniforme. Boa tarde, Whisky Yankee Uniforme, sente o tráfego, reporte 4 milha, checado Piso 0, Embraer das Oleado, para, aguardando para a decolagem. A possibilidade de prosseguir para a base até a direita da 17, tchau. Eu tô com um Xingu aqui ingressando na pista no 7. O Alfa Charlie Mike, haveria condições de liberar a esquerda pro Pátio 4 para liberar o pouso no Citation nessa pista? Esquilo Quebec Serra, mantenha corredores, 1500 pés, o ajuste no 0 no 3, informe Paripe para ingressar no corredor Interlagos. Informe, chame para o cancelamento para seguir direito no 7. Chamaremos, senhor. TAN 3193, decolado aos 20, 198, controle, boa viagem. Bom trabalho. Frequência 12545 e alterna 12685. Obrigado, boa tarde. Controle, uma boa, 3193, 2500, Madael. Boa tarde, TAN 3193, contato radar, suba para o nível 380. 380, pode voar, Leda, na presente? Autorizado, proa de Leda. Leda na proa. Passaredo 2230, chame agora Recife, frequência 12260 e alterna 12288. Doutor Objet 6723, pushback acionamento remoto, Finger 4. Temos um Airbus da TAM que vai parquear no portão 01 agora. Após o Airbus cruzar o setor do pushback, inicie em coordenação com a equipe de som e chame para o táxi. Faz o TAM, coordenação, autorizado, chama táxi, o 6723. 100 graus, 15 nós, pouso autorizado, e uniforme? Uniforme, autorizado, pouso, está com a trem baixa, checado, whisky aquele. Pés o ajuste 10112. Entrando para 4, é só confirmar o vento mais uma vez para o Whisky Yankee Uniforme, senhor. Do Whisky Yankee Uniforme. Whisky Yankee Uniforme, leva o pouso pista do 7, 90 com 14. Ok, senhor, 90 com 14, obrigado. 90 com 14. Obrigado. Azul 4089, decola 22098, vou viajar. 198, boa. Estimado de sobrevoo para aerolevantamento? Aproximadamente 3 horas na região. É 3 horas de aerolevantamento. Controle Salvador do 4089, passando no 1500 pés da aero. Azul 4089, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360. 360, 4089. Boa noite, minha ponte espera 1-0, pronto. Ali, Mike, ali, eu mantém. Ali, mantém, boa noite, 0-6. O boa noite, 0-6, mantém o ponto de espera, aqui a instrução foi aeronave na cabeceira 17. Dia 9, verão, paciente do regresso, porém mantém 2.500. Vou ir na proa da rotatória e aguardo para a descida. Tiver a Aerostar. O solo aos 23, esquerda, frequência livre, estacionar. No corredor Bonfim, e vai manter o nome pé no levantamento, confirme. Eu vou me afastar na radial 350, tá? 35 milhas. 7, é como é que tango, ingresse no corredor Bonfim e aguarde para a liberação da frequência. Índia November Alpha está reautorizado 1.500 pés na prova da rotatória. O Eco Mike Tango informa o tráfego, posição de 12 horas, 3 milhas, mantendo 1.500 pés. É um Bravo November 2 Alpha. Mike Tango. Gol no 328, completa a final ILS, Torre Salvador, 118, decimal 6, tem um bom pouso. 18.6, obrigado, gol no 328. Autoriza 2.000 para gol no 924. Gol no 924, está autorizado 2.000 pés, informe estabilizado na final ILS. Informe estabilizado, descendo para 2.000 no 924. 5 milhas para o CEAS. Boa tarde, 328, chama externo checado, pista 10, aguardando a liberação. Boa noite, 06, ainda mantenha tráfego de cor 17, vai cruzar a aeródromo aqui, só um instante para decolagem, que é o perfil conflitante. Gente, mantendo. Pá, pá, pá, pá, a Alfa, te alemanha que decolada aos 25, 19.8, boa viagem. 19.8, boa. Sete. 723 da UERV, táxi à direita, siga a aeronave da Gol, que já está no ponto de espera. Como número 2, chame a torre em 18.6 e o ajuste é no 012. Boa viagem. Direita, segue o Gol, 18.6, ponto de espera, UERV 6723, obrigado, bom domingo. Fema. Gol no 328, torre Salvador 18.6, até o meu posto. Tan 3193, chame Recife na frequência no 3325 e alternado no 251. 3325 e 251, obrigado, boa semana. Força aérea 5958, chame Recife, frequência 12545 e alterna 12685. 958, chame Recife, 2545, 2085, obrigado, boa tarde. Gol no 328, pista 10, pouso autorizado, 100 graus, 17 nós, no 328. Gente, ali pouso, gol no 328. Reporte ingresso Interlagos, Alfa Vitor Juliette. Preparado, ingressando Interlagos, a 1 no pé, Alfa Vitor Juliette. November Alpha. Mas o pouso ali mantém, pessoal, 0806. Para ingressar no Interlagos, pelo Quebec Serra. Quebec Serra mantém no 1.500 pés, reporte na rotatória. Reportarei Quebec Serra. Índia November Alpha, 1.000 pés, 1.0, 1.2 o ajuste. Dia November Alfa, chama Torre, Lulu 8, decimal 6. Mais. Azul 4089, Centro Recife, 133-25. O alternado será o 251. 3325-251, bom dia, bom trabalho. Salvador, como é que está? 924-1012, o ajuste, complete final, Torre 18-6. Atualizado no ILS, o gol no 924. Xenai 6320. Olá, como é que tá? Prossiga. A feliz ascensão 2500. Tá livre 2500, como é que tá? Salvador, boa tarde. Xenai 6320 com informação Lima. Está atualizado no ILS no 924. Xenem é 320, sem identificação, pro Diamante, está 050. Aman 050, Xenem é 320. Gol no 754, portão 3. 219, 322. Onde November Alfa, ao interceptar aí a final da pista 17, execute o 360 à sua direita, aguardando para aproximação e pouso, temos outra aeronave para passar marcador externo. Mantenha no meu pé, Alfa Vitor Juliette. Mantenha no pé, Alfa Vitor Juliette. Quebec Serra, mantenha no 1500 pés, faça a espera visual sobre a rotatória. Espera sobre a rotatória, Quebec Serra. É o 35489, boa tarde. Boa, Trip, prossiga, boa tarde. Paciente da Lima, é apenas para confirmação, vamos para a vitória da conquista, gole é bom e estamos na escuta para autorização. O plano não chegou no meu sistema, aguardo só ele chegar. Confirma gole é bom a saída? Confirma. Estamos na escuta. Gol 924, vento uma centena, uma dúzia nossa, tem pouso autorizado, pistão zero no 924. Pouso autorizado para o gol 924. Gol 1806, decolou aos 3-2, chame e controle em 119-8, uma boa tarde. 19-8, boa tarde, obrigado. De November Alfa, completar agora, aproxima para a pista 17, a coisa na curta final, uma centena com 1-09. De November Alfa. Ao tráfego do Índia November Alfa, que está na rotatória agora, sua esquerda, mil pés. Está sempre o tráfego, não visual, mas vai manter a espera aqui no setor. Correu pela direita, não deu certo. Alta vida, cadê? O Juliette Quebec Kilo está pronto para iniciar o lançamento. Vive lançamento, Quebec Kilo. Reporte descida. E como é que estamos? Prossiga. Vai afastar quantas milhas? Até 35. Gente, vai ficar entre 35 e quantas milhas de Salvador? É nessa faixa, 35, 40, por aí. Ok, gente, 2.500 pés. Prossegue nessa distância de Salvador, a frequência de coordenação no setor. Kilo Quebec Serra, chame torre no 86 para instruções de pouso. 86, Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, é o número 2 para pouso na pista 17, o tráfego número 1 está agora aproximadamente 2 milhas da cabeceira no 7. Reporte final de 3 milhas, o vento uma centena com uma 12 nós, Kilo Quebec Serra. Correto, está para Novembro Alfa, pulso autorizado na pista 17, uma centena, uma 12 nós, Índia Novembro Alfa. Quebec Kilo livre descida, 1012, o ajuste, reporte 040 em descida. Portão 8 autorizado. Confirma, voo no 328. Portão 8, autorizado. Portão 8, gol no 328. 3, libere a direita, chame solo em 1219.